A polícia intensificou nessa tarde mais uma quadrilha de assaltantes. Houve troca de tiros, 4 bandidos foram mortos, entre eles, 2 menores. Marca de sangue, felizmente, tem no relato. Enredo triste, o sofrimento vai ser contado. De um moleque sangue bom, esperança da família. Fato verídico, vou mencionar a sua vida. No nascimento, desespero, no parto complicado. A mãe quase morreu, ele ficou internado. Vários meses de tratamento, salvou aquela vida. Os anos se passaram e a lembrança tava viva. Da presença constante, somente da sua mãe. Começava ali a luta pelos pães. De 3, o mais velho, o homem da casa, sobrevivia catando lixo, consumidores do Ceasa. O tempo foi passando e a idade vem chegando. Agora com 14, em outra coisa tá pensando. Drogas, armas, pensamento de bandido. Sem tempo pra escola, o perigo é divertido. Sua vontade de ajudar de um jeito diferente. Bandido respeitado em meia selva de serpente. O horizonte aqui é um futuro ofuscado e reservado. Logo mais à frente. Em cada esquina uma cruz, um sonho, uma indecisão. O crime, agora, cadeia, caixão. Qual caminho vou seguir? Vou ver minha mãe sorrir. Antecipar meu fim ou fazer jus ao sangue nas mãos. Em cada esquina uma cruz, um sonho, uma indecisão. O crime, agora, cadeia, caixão. Qual caminho vou seguir? Vou ver minha mãe sorrir. Antecipar meu fim ou fazer jus ao sangue nas mãos. Muito tempo se passou e a inocência sumiu. A molecada tá bem armada em 12 Glock e fuzil. O pivete tá experiente, o nome na quebrada. Sempre pelo certo e não admite falha. Uma papilandou, mas provou do seu veneno. Moral conquistada que veio do tempo de pequeno. Agora com 18, um homicida mais malandro. Controle do seu mundo e na calada vários planos. Ele tava indo bem, casa, carro, cautela. O cara requisitado nesta vasta favela. Seus irmãos, braços direito, laços de sangue. Mentores originais, orquestrava som da gangue. Na esquina dos prazeres, muito lucro e droga. O malandro é esperto, mas a pule tá na bota. Na noite, preocupação, sua mãe vê algo ruim. Pesadelos, acorda assustada e premedito fim. Paciente implorava, meus filhos saem desse caminho. Seus conselhos foram bem aceitos e com carinho. Mas antes tinha uma fita envolvendo toda a quadrilha. Mãe, não se preocupe que depois vai ser maravilha. Em cada esquina uma cruz, um sonho, uma indecisão. O crime, agora, cadeia, caixão. Qual caminho vou seguir? Vou ver minha mãe sorrir. Antecipar meu fim ou fazer jus ao sangue nas mãos. Em cada esquina uma cruz, um sonho, uma indecisão. O crime, agora, cadeia, caixão. Qual caminho vou seguir? Vou ver minha mãe sorrir. Antecipar meu fim ou fazer jus ao sangue nas mãos. Um plano bem forjado, tem tudo pra dar certo. Tudo esquematizado e o dia tá bem perto. Da mente a ambição, não alerta pro perigo. Seu único desejo é ver minha mãe sorrindo. Assim ele dizia, sem problema algum. Mas seu alvo é bem difícil, uma agência do Itaú. A sua mãe tá preocupada, o pronto vai rolar. Mas eles estão cientes do caminho que estão a trilhar. No corre os 3 irmãos, envolvidos no tudo ou nada. O plano foi revisto, calculado sem mais de falha. Entra dentro do carro, pois já chegou a hora. Para em frente a local, aí vamos agir agora. Fita dominada, até que foi fácil, ligeiro. Os malotes tá na mão, alegria e desespero. Na fuga a paisana, resolve bancar o herói. Marte, Glock e fuzil, sem massagem que destrói. Problema resolvido, então vamos da fuga. Mas por nada a milhão, aparece uma viatura. Tiros, perseguição, o motor foi atingido. Agora seja o que for, só vamos ficar vivos. O carro capota em instante, fica tenso. Polícia pra todo lado, em pouca coisa agora eu penso. Já saíram, trocando, acertando, levando no peito. Infelizmente várias mortes, marcou aquele desfecho. Em cada esquina uma cruz, um sonho, uma indecisão. O crime, agora, cadeia, caixão. Qual caminho vou seguir? Vou ver minha mãe sorrir. Antecipar meu fim ou fazer jus ao sangue nas mãos. Em cada esquina uma cruz, um sonho, uma indecisão. O crime, agora, cadeia, caixão. Qual caminho antecipar meu fim ou fazer jus do sangue nas mãos.